tarde dura, a voz do rei ecoou. Uma estátua de ouro, seu coração se encheu. Mas três corações firmes em um Deus se confiou. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, não. Oh Deus Altíssimo, nos livrará. Mesmo no fogo contigo estarei. Quando a música soa, o povo se ajoelha. Mas eles permaneceram firmes, não há outra escolha. Se nos lançar no fogo, nosso Deus nos salvará. Na fornalha ardente, sua presença lá. Cidade. Fogo não toca, o medo se vai. Em ti confiamos, o Senhor é nosso Pai. Oh Deus Altíssimo, nos livrará. Mesmo no fogo, contigo estarei. Português e worship. A coincidência em Tora, piano. Sempre em 2 BPM.